Veículo 5, autorizado Duna. E ele é autorizado 5595, foi entendido. Autorizado Duna, se tiver condições, intercepta por meios próprios. Autorizado Duna 5595. Europa Zero 84, Cover City Center, Frequency 126, Decimal 85. 12485, Europa Zero 84. 12685. 685, telefone, obrigado. Autorizado, decolar 050 graus, 049, pista livre. Decolagem, 330. Azul 4071, após a decolagem do Airbus da TAM, à sua frente, autorizado a alinhar e manter. Após a decolagem do Airbus, alinha e mantém, 4071. Azul 4209, chame centro Recife, frequência 251. 251, 4209. TAM 3305, decolou os 23, chame o controle, boa noite. Controle 208, TAM 3305. Controle Salvador, TAM 3305. 3305, acione 50 no 7. 305, contato radar, cruzando 2500, suba ao 330, saída PUC. Vindo para o 330, saída PUC, 3305. Air 6224 para pushback, acionamento 802. Autorizado, chame pronto para o táxi. Chamar pronto. Voo no 076, próximo da Juliette para 8. Autorizado, ingresso, portão 08, ativo. Autorizado, ingresso para 8, 07. Portão 08. Gente, prosseguindo para 8, voo no 07. Passo 071, decolou 25, chama o controle, boa noite. Controle 208, boa. Controle Salvador, azul 4071, está cruzando 1300 na Dael. 4071, contato radar, subo 360. Tensão liberada 360, na sua escuta. Torre 18-6. 18-6, obrigado. 5-5-5, boa noite. Salvador, muito boa noite. Eu tenho 5-5-5. Boa noite. O externo não vai estar travado. 5-5-5. Autorizado pouso, pista 1-0, 1-0-7-0 grau, 0-4-9, trip 5-5-5. Autorizado pouso, pista 1-0-7-5-5. A 6224 está pronto para o táxi com 896 POB, alterna Salvador, 1:50. Autorizado táxi, ponto de espera 1-0, alternativa Salvador, 1:50 de autonomia, e POB? Está com 96. E meia, ciente, vai, prossegue em frente, Índia, ponto de espera 1-0. Índia, ponto de espera. 5-5-5 no Solos 3-0. Libéria direita, via Delta, prossiga para o pátio 3 via Kilo. Confirme para o trip 5-5-5. Libéria agora na Eco, Delta ou Eco, Alfa, Kilo, pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, trip 5-5-5, na sua escuta? Afirmo, na minha escuta, posição 04 do pátio 3. Posição 04. Chanel 6224, pista livre, autorizado a decolar, 070 grau, 049. Gente, autorizado a alinhar e decolar, Chanel 6224. Azul 4071, chame o centro Recife, frequência 1251. Centro Recife 251, Azul 4071, boa noite. NR 6224, decolou os 33, chame o controle. Trato, boa noite. Controle, o Chanel 6224. NR 6224, contato radar, subo nível 190, direto Aracaju. 190, direto Aracaju, 6224. Chanel 6224 solicita prosseguir no 150. Gente, aguarde. É 224, Centro Recife, solicito seu voo na proa da posição Jamo e autorizado 150. Proa de Jamo, 150, né, 224. Total 9 908, aguarde com. Nove zero oito, autorizado Guarulhos, 320, direto Elefra, direto Cebit. Direto Sagaz. Decola da pista 90, curva direita, saída Arbor, transição Elefra. Controle 120, decimal 8, transponder 5030. Correto, chamo pronto para estacionamento. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pezulu 10, brinde a Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, conforme rota do plano. Decola à direita, saída da El, Leda, após Leda, Prod Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5032. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pezulu 10, via Pezulu. Coteja novamente, a transmissão está picotada. Como receber agora? Agora parece que tá bom, 5%. Ok, então autorização 2300. É, não tá com problema. Começou bem, mas depois ficou com problema. O voo 0074, autorizado Guarulhos 360, Pezulu 10, Briga, Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto 3. Decola 10, curva direita, da El Leda, direto 3. 1208 e 5032. Agora sim, correto, alto e claro, chame pronto para acionar. Pode não, 08 vai reportar mais pronto. 0074. 9908. Autorizado, chame tanto pro táxi. Autorizado, por estacionamento, tanto 9908. Controle após o ano 4-5-K, 6-2-2-4. Após Jambo, direto Aracaju, chame Recife 1-2-6-8-5. Controle Buenas, 5716, sente da Alfa, descendo 150. 5716, desça para 2000 na Pro de Duna, ajuste 1017. 2000, Duna, 1017, obrigado. Tem alguma DLA e o 5973? Tem um plano aqui vencido, era para 23h15. O 5973, pela nossa navegação aqui, temos o plano com hora proposta 0200. Para Recife? Positivo, Recife, 0200. Sim, a gente ainda não tem essa informação. Vou checar com o centro, aguardo foto. Tá ok, vamos falar com a companhia também. Obrigado. Positivo. Rio 5973. Prossiga. Eu tô dando uma olhada aqui nas mensagens. Tem uma mensagem do dia 19 de hoje, às 8h14, Zulu. Não sei se é essa, mas tinha um cancelamento aqui. Salvador, Recife, Rio 5973. Tô pesquisando ainda, continuando pesquisando. Atenção, escuta, estamos falando com a companhia também. Obrigado. Prossiga. Pera, acabou de te falar com a nossa federação, os votos da nossa empresa, realmente eu vim teu DLA para o 0200. Sim, a gente não recebemos não. Só informo para ele que a última DLA que temos para Recife era para 23h15, que é a que eu tenho aqui no sistema mesmo, que eu lhe informei e está vencida. Vou fazer apenas uma consulta no centro, mas ele não deve ter também. E já lhe volta a lhe informar. Bem, obrigado. Autorizado táxi, ponto de espera 1-0, total 9908. novamente o 593. Prossiga. Frei, foi informado pela nossa coordenação que o colega dos senhores que recebeu, que está disponível na torre da palestra, de nome Carlos Alberto, ok? Sim. E só uma perguntinha. Ele fez e houve aceitação dentro do horário limite ainda, ou foi depois? Porque se foi depois o sistema não vai entender, mas eu vou conversar com eles. Ok, estamos na escuta aqui, 5973. Total 9908, autorizado decolar, 080 graus, 07 nós. Boa noite, a sua identificação, desça para 2000 pés, chegada a mar. Autorizado. Total 9908, decola 50, chame o controle, boa noite. Gente, é o controle 1208, muito obrigado, uma ótima noite, bom trabalho.